que jamais poderá anular as promessas do Deus vivo para nós. Primeiras obras, lembrai do primeiro amor, lembrai de todas as coisas que fiz a vocês, diz o Senhor. Lembrai das primeiras obras, lembrai do primeiro amor, lembrai vocês, diz o Senhor, diz o Senhor. Diz o Senhor. Eu ativo a memória das coisas que são esquecidas na hora da dor. Eu avivo a promessa e a minha palavra com fogo e com todo amor. Ressuscito os sonhos, renovo a esperança, transformo o deserto mais seco que for. Fiz a voz.